lasă și viața mea pentru iubirea ta, iubire, iubire. Să fim doar amândoi, la bine și apoi până la despărțire, până la despărțire. Olá, olá, ouvintes! Muito bom dia para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso... Exatamente, Antena Web Show, edição para esta segunda-feira, dia 9 de dezembro de 2013. Eu sou o Carlos Bonaparte, a equipa do costume está convosco e vai estar convosco até às 13 horas, mais coisa menos coisa. Vamos seguindo nesta edição, já abrimos com As Vraça Fio, música de Princesa Ankuta. Música que... espero que tenham gostado. É uma relíquia. É uma música que passou hoje aqui na Hora Zero. O tema até... nem é até uma espécie de relíquia na própria Roménia. Pois muito bem. Mas Antena Web, devido às suas fontes, né, tem aqui esta... vou chamar-lhe pedra preciosa da música. Porque é uma raridade, sem dúvida. Vamos continuar com a música nesta edição do nosso programa. Mais dois temas, desta vez restaurados, ou seja, mais duas relíquias, mas portuguesas e pela mão, tanto não é? Diapasão com o tema Se o Amor Se Vai, logo por ouvir também a música das Amarguinhas, Tu Foste Embora Para Nunca Mais Voltar. É música, são as músicas que nós vamos ouvir nesta edição do nosso programa, Antena Web Show. Temos rubricas, temos motivos de interesse que vamos passar agora a citar para todos aqueles que se estão a sintonizar pela primeira vez no nosso programa. São várias rubricas e aí vão elas. Guia dos Astros, Poetas, rubrica Poetas, Minuto de Saúde, Leitura em Dia, Música do Dia, Palavra de Fé, Justiça em Cena, Doutor Pimpolho, e o Resumo de Imprensa e o nosso Último Trilógico, e também o Hino aos Hinos. Hoje vamos falar de uma ex-república, eu muito gosto da União Soviética, hoje vamos falar de uma república ex-soviética, a propósito das manifestações na Ucrânia, ou seja, de um país que quer ser pró-Europa, pró-União Europeia, vamos falar de um que desde o princípio não é nem União Europeia, nem Rússia. Aliás, é anti-Rússia e é... não é anti-União Europeia, mas não se aproxima, pronto. É uma... está no seu lugar. A Geórgia. Vamos falar hoje sobre a Geórgia daqui a um bocadinho, nesta edição do nosso programa Antena Web Show. Para já, vamos ter aqui... ah, e a propósito, eu não disse no Mundo da Fama, porque não, hoje não temos no Mundo da Fama. É um facto. Hoje não temos. Ouvintes, vamos à música. Diapasão com o tema de 1988. Chama-se Se o Amor Se Vai. Bom dia! Se o amor se vai, é vazio imenso, e que a nossa vida, quanta solidão. Se o amor se vai, vão-se as alegrias, e sem fantasias, sofre o coração. Quando já não está, sob a luz da lua, as pequenas ruas já não são iguais. Se o amor se vai, se o amor se vai, morrem os namorados, choram separados por razões banais. Se o amor se vai, lágrimas no tempo choram por momentos que não voltam mais. Se o amor se vai, tudo o que se passa já não tem mais graça, nada satisfaz. Mas o amor está, tudo faz sentido, tudo é permitido, tudo fica em paz. Se o amor se vai, se o amor se vai, é que a gente aprende, é que a gente sente a falta que lhe faz. Se o amor se vai, quem dar as flores, se não há amores para conquistar. Se o amor se vai, quanta nostalgia na

Amarguinhas com este Tu Foste Embora para Nunca Mais Voltar. Mais uma da Roménia e mais uma portuguesa com a Guia dos Astros já a acompanhar. Três signos são eles: Carneiro, que aqui é Carneiro. Ainda não é agora as alterações. Carneiro. Ah não, aqui é Áries. Bem parecia que havia alguma coisa. Eu não estava aqui a imaginar a Jana de Paula dizer Carneiro. Carneiro. Mas não, é Áries que ela diz. Carneiro, Touro e Gêmeos, de 21 de Março a 20 de Junho, mais coisa, menos coisa. É o primeiro trimestre que vamos conferir os três primeiros signos nesta edição do nosso programa Antena Web Show. Logo depois, para ouvir o Clipa, mais uma música romântica. E que romântica é esta música? Vida da Roménia, de Adela Popescu. É mais uma das músicas que nós vamos conferir nesta edição do nosso programa Antena Web Show. Para ouvir também nesta edição uma outra música que espero que gostem, e é mais um restauro rádio, não é? A música Tudo o que é Bom Demais tem quase sempre um fim. Que música é esta? Na voz de José Cid, que vamos conferir do álbum de 1996. Restauração de fita magnética, portanto, aqui pela Rádio Antena Web. Vamos à música, então ficamos com estes dois temas. E antes, a Guia dos Astros, com os signos de Carneiro, Touro e Gêmeos. Bom dia! Agora, na sua rádio, Guia dos Astros. As previsões astrológicas do seu dia, na voz de Jane de Paula. Olá, bom dia! Hoje, segunda-feira, né? Bastante animada nesta segunda. E tá começando agora Guia dos Astros, né? As previsões astrológicas pro dia de hoje, segunda-feira. Áries, de 21 de março a 20 de abril. Arianos, Touro e Gêmeos. É assim que a gente começa no dia de hoje. Para você de Áries, talvez você não seja compreendida pela família ou pelas pessoas com as quais convive. Há boas chances de realizar as suas esperanças no setor sentimental. Número de sorte 73. A sua cor é amarelo. Touro, de 21 de abril a 20 de maio. Touro, assuntos ligados a dinheiro vão exigir uma certa urgência. Num romance, pode ocorrer tensão entre os seus desejos e as prioridades de quem ama. 36 é o número de sorte para esta quinta-feira e a cor é cinza. Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho. Geminianos, o seu crescimento vai estar vinculado à colaboração de terceiros. Pode ocorrer intolerância na relação com seu par. Número de sorte para hoje, 55, e a cor é preto. Já a gente volta com mais dicas do horóscopo para você de Câncer, Leão e Virgem. Já, tem mais e mais Guia dos Astros. Coragem, sem luto, até a guerra. chegou a hora de partir. Tinha que acontecer, foi bom te conhecer. O nosso amor foi lindo enquanto pôde ser. Como princesa num palácio, adormeces sem ter cansaço. Na cama do céu, fez o amanhecer. O nosso amor foi lindo enquanto pôde ser. Qualquer definição é irrisória para falar de nós, da nossa história. Muito obrigado, amor, por mim. Tinha que ser assim, porque o que é bom demais tem quase sempre um fim. Muito obrigado, amor, por mim. Tinha que ser assim, porque o que é bom demais tem quase sempre um fim. Regresso, ouvintes, a esta edição do nosso programa, a esta edição do programa Antena Web Show. E vamos agora seguindo com mais dois temas. Já que tenho juntado aqui uma romena. Bem, há pouco foram duas romenas, duas músicas romenas, não foi? Foi, não foi? A Princesa Ancutsa abriu a emissão de hoje. Que música que nós ouvimos depois, que eu já não me recordo? Ah, não, foram duas portuguesas. Não foi nada. Bem, agora não sei. Não. Ok. Pois isto agora não sei. Isto é. Não, a Princesa Ancutsa e. Quem mais? E o seu Morcelais nos dias passaram, não é? Mas isso foi que abriu, não foi? Ah, bem. Pois, é... Não há sanduíches. Se não tenho fome, se tenho fome, pois não como, esqueço-me e é um desastre. Enfim. Bom, mas isto está a começar. É o princípio de semana. Dê-me lá um descontozinho. Isto é o dia princípio da semana. É segunda-feira. É, ainda estamos a acordar todos, não é? Isto porque, pronto, é, portanto estamos... Ainda nem almoçamos nem nada, nem estamos tão perto disso, quanto, nem mais ou menos, não é? Portanto, tudo muito... Ai, queridos ouvintes, não acredito nele. É o que aqui a Adriana vai dizendo aqui. E não me ajuda, hein? E não me ajuda, não me diz que músicas é que nós aqui passamos há um bocadinho. Mas está bem. Pois é isso, é isso. Obrigado. Afinal, foi o que me lembrei. Señor Carlos Bonaparte no se concentra para nada. Ah, no se concentra para nada. Vine. Ok. Bom, vamos seguindo com mais música. Vamos seguindo com mais música e vamos ficar com as músicas de. Vamos seguindo com mais dois temas. E as próximas duas músicas são, mais uma vez, uma romena e uma portuguesa. Bom, isto romena, já passamos há um bocadinho aqui à Adela Popescu. E já agora, quanto às músicas, só por causa do tira-temas, era a música dos Diapasão, este fantástico Se o Humor Se Vai, e depois a música das Amarguinhas. Por isso, duas portuguesas, uma portuguesa e uma romena, e agora devia ser duas romenas só por causa das coisas. E é que vai ser mesmo assim. Vamos chegar com a nova música de Alex Mika, The End of the Story. Tem um título e um refrão inglês, mas é cantada em, ou é rapada, porque tem aqui um rapper chamado Scary em romeno. Depois vamos chegar com o Roxana MS e a música que vamos aqui ouvir. Já vou dizer o título daqui um bocadinho. Agora fugiu-me aqui o título da música. Isto hoje está bonito, está. Está bonito. Fugiu-me aqui o título da música. Mas a culpa não é minha, isto. Prepara-me aqui Santos de segunda qualidade. Era como se come, mas fica como se não comesse nada. Isto é uma tragédia. Bom, vamos à música então. Já vos digo daqui a pouco como é que se chama a música. Exatamente, Varasta, como se chama a música então da Roxana Nemes. E antes temos também a música da Alex Mika com Scary. A música chama-se The End of the Story. Antes também a segunda parte, ou seja, o segundo trimestre do Guia dos Astros, não é? Com a Jana de Paula. E vamos ter aqui depois estas duas músicas, filhas da Romeira, já por causa das coisas, ou seja, duas portuguesas, uma romena portuguesa, duas romenas. Antes do intervalo, ainda vou voltar para vos trazer o destaque de hoje, que chega mais cedo. E já vão perceber porquê. Vamos à música! Păcate e clar, ei. Acum totul e în zadar, ei. Că oricum nu mai contează, că oricum n-am fost pe fază. Când trebuia să fiu pe fază, am zis las și m-ai lăsat. Știu, sunt vinovat, am fost prost de cură. Când trebuia să fiu delicat, poate prea distant. Când trebuia să fiu dedicat, acum mi-ar plăcea să fii lângă mine în pat. Done is the end of the story. And now that you're gone, believe me, I'm sorry. I know I was wrong, but you hurt my soul. You walked out a door and took it all. I know we are done. Is the end of the story. And now that you're gone, believe me, I'm sorry. I know I was wrong, but you hurt my soul. You walked out a door știu cum se face că ai uitat cum eram noi de fapt. Nu conta cine mai greșea, dar până la urmă ai plecat. Până la urmă soarele și-a băgat picioarele și nu reușesc să mă încălzească nici măcar soalele, nici măcar sumele, nici măcar glumele. Că peste tot unde mă duc parcă ți-aud numele. Și acum spune tu cum te simți, o să zici că bine, dar amândoi știm că știm că iubirea nu găsești așa ușor, rămâi cu amintirea. E normal ca acum să mă pierd cu firea, dar știi că asta ar fi doar încălzirea. Orice poveste are un sfârșit, e ceva la care nu m-am gândit. E ceva care mă face să zic că n-o să-ți mai dau drumul, că n-o să te prind. Eu, tu, nu altcineva, eu al tău, tu a mea. Povestea noastră poate continua, dar I know we are done, it's the end of the story. And now that you're gone, believe me, I'm sorry. I know I was wrong, but you hurt my soul. You walked out a door and took it all. I know we are done, it's the end of the story. And now that you're gone, believe me, I'm sorry. I know I was wrong, but you hurt my soul. You walked out a door and took it all. Estamos depois de Roxana Nemes e este Vara Asta. Ficou para trás também a música que vimos antes. Da Alex Bica, é? Ficou para trás a música que ouvimos antes. Boa. Música de Alex Mica, com este fantástico... esta fantástica letra em romeno chamada... Aliás, a música chama-se The End of the Story. Quem rapou foi o Scotty. Vamos seguindo com mais música nesta edição. Agora o destaque do dia vai para At 17, música nova de Celine Dion, a canadiana que está de novo no mundo da música. Aliás, ela nunca o deixou, mas agora está de novo com um novo disco, com um novo trabalho. E é verdade que o tema que nós ouvimos, aquele tema que foi lançado há uns tempos, há 2 meses, sinceramente, foi realmente um tema que decepcionou. E é fácil, 2 meses não, 3 meses, é fácil perceber o porquê. Decepcionou porque ela seguiu uma onda mais R&B, quando não é a sua. Seguiu então esta onda, não é? Mais calma, mais a Celine Dion, não é? Eu acho que se fizessem um chamado Dion Style, não era todo o Dion Style, não era todo mal feito, porque bem, quer dizer, talvez fosse um exagero, mas para todos os efeitos não deixa de ser algo que faz sentido. Ela é única. Celine Dion vai-nos cantar o tema que lançou há pouco tempo. É novo single, chama-se At 17. Vamos ouvi-lo. Depois eu volto para a segunda parte do nosso programa, que vai abrir com um tema vindo de Espanha. Malu, com o tema Ahora Tu. O que é que eu dizia há pouco? Dizia-vos que a música da Celine Dion, e porque eu já me desviando agora do tema, dizia-vos que a música da Celine Dion é um regresso ao passado, é uma espécie de... Sim, que esta regressão ao passado tem recuperação de sonoridades, até a forma como a Celine Dion canta. Sim, nota-se, já não tem a voz de quando tinha 30 anos, nem 25, mas para todos, e a elasticidade vocal, apesar de se manter mais ou menos, não tanto como nessa altura, como é lógico, mas há uma coisa que é certa, ela continua com a mesma doçura quando canta, continua a ser uma grande intérprete no mundo da música e que tem muito para cantar e para contar. Celine Dion com At 17, depois do intervalo, música então que vamos ouvir de Malu, Ahora Tu. Por enquanto, Ahora Tu, nada, Ahora Celine Dion. Até já! I learned the truth at 17. The love was meant for beauty queens and high school girls with clear skin smiles who married young and then retired. The Valentines I never knew, the Friday night charades of you were spent on one more beautiful. At 17 I learned the truth. And those of us with ravaged faces lacking in the social graces desperately remained at home, inventing lovers on the phone who called to say, come dance with me. I murmured vague obscenities, it isn't all it seems. At 17, a brown-eyed girl in hand-me-down, whose name I never could pronounce, said pity please the ones who serve, they only get what they deserve. And the rich relationed hometown queen who marries into what she needs with a guarantee of company and haven for the elderly. So remember those who win the game, lose the love they sought to gain, in debitures quality and dubious integrity. And their small town eyes will gape at you, and all surprise when payment due exceeds accounts received. At 17,

se sabe si un amor es verdadero. Cuando duele tanto como dientes en el alma. De regresso, ouvintes, com A Hora do, música de Malu, que abriu a segunda parte do nosso programa, do nosso Antena Web Show. E são para esta segunda-feira, dia 9 de dezembro de 2013. Vamos seguindo com mais música. Antes, a segunda parte aqui dos astros, que neste caso vai trazer os signos de caranguejo, que para quem não sabe, em português do Brasil se diz câncer. Também vos digo que vamos ter ainda nesta Guia dos Astros os restantes dois signos do segundo trimestre, que neste caso são Leão e Virgem. E depois vamos ter música de Biquini Cavadão. A música chama-se Entre Beijos e Mais Beijos. Grande música esta para ouvir também na edição de hoje do nosso programa. Outra música de um senhor enorme no mundo da música do Brasil, chama-se Raul Seixas, e apesar de ter falecido de cedo, deixou-nos uma grande herança. Canção para a Minha Morte é como se chama esta música na edição de hoje do nosso programa Antena Web Show. Vamos ouvi-la. É um tema que, se não estou em erro, nunca passou na Antena Web, pelo menos nos programas de produção própria. Vamos conferi-la na edição de hoje. É um tema bastante curioso este. E antes temos também Entre Beijos e Mais Beijos, músicas dos Biquini Cavadão, ou Biquini Cavadão. Daqui, antes aqui dos astros, e daqui a pouco um minuto de saúde com o João Marques. Vou-lhe dizer daqui a pouco então sobre o que é que vamos falar nesta semana de 9 a 14 de dezembro. Para já, Biquini Cavadão, Entre Beijos e Mais Beijos. Até já! Com vocês, Guia dos Astros. Guia dos Astros, segunda-feira, cancerianos. Câncer, de 21 de junho a 22 de julho. Assuntos de ordem doméstica vão movimentar a sua manhã. A vida amorosa ganha uma nova injeção de ânimo nesta noite. Curte com seu par, então, né? Aproveita, o número de sorte é 74 e sua cor é lilás. Leão, de 23 de julho a 22 de agosto. Para você de Leão, as suas ideias podem ser lucrativas, mas não deixe de valorizá-las. Bom dia para aprofundar os seus vínculos afetivos. Hoje o número de sorte é o 18 e sua cor é marrom. Virgem, de 23 de agosto a 22 de setembro. Virginianos, a lua realça o seu lado mais ambicioso. Quem exerce cargo de liderança pode contar com a ajuda das estrelas. No campo afetivo, você poderá ousar um pouco mais na conquista. Sua estrela brilha. É, seu número de sorte é o 56 e a cor é creme. Já já de volta com o Guia dos Astros para Libra, Escorpião e Sagitário. Daqui a pouco tem mais Guia dos Astros. Sol, lá vem o sol. Quando acorda, apaga as luzes da cidade, desenhando sombras pelo chão, pelo chão. Céu, eu lá no céu. Quando nuvens se abraçam lentamente, desenhando sombras sobre o mar, sobre o mar. Abrir a porta, tanta história pra contar. Entre beijos e mais beijos, te conto um segredo. O medo que eu tive de nunca mais te ver voltar. Sol, lá vai o sol.

Eu volto já. E depois as músicas, Anabela e José Malhô, eu volto já. De volta, mais astral, com Guia dos Astros. Libra, de 23 de setembro a 22 de outubro. Bem, librianos, bom dia. Procure lutar contra o comodismo no período da manhã. A partir de agora, depois do almoço, quem sabe, sua energia será revigorada. Tente dar um pouco mais de atenção à família. Ciúme no romance. Número de hoje, 93, e a sua cor é violeta. Escorpião, de 23 de outubro a 22 de novembro. Para você de Escorpião, bom dia para somar forças com as pessoas que tenham os mesmos interesses. No campo do sentimentalismo, problemas de grana será o seu maior obstáculo. Número de hoje, 75, e a sua cor é vermelho. Sagitário, de 23 de novembro a 21 de dezembro. Para você de Sagitário, cultivar o seu lado espírita será a maneira mais adequada de conquistar a paz interior. Com sutileza e discrição, você poderá reatar os seus vínculos afetivos. Seu número de sorte para hoje é o 94 e a cor é laranja. Já estaremos de volta com o Guia dos Astros para Capricórnio, Aquário e Peixes. As previsões astrológicas do seu dia. Na voz de Jane de Paula. Louco por te dar meu coração.

E vamos voltar à música agora com Lynn Marley. A música chama-se You're in There. É como se chama esta música da cantora Lynn Marley. Para conferir também Wonderful, música nova da cantora Janet Devlin. Vamos conferi-la na edição de hoje do nosso programa Antirob Show. Já sabem que estamos convosco até às 13 horas, 1 da tarde, para mais então muitos motivos de interesse nestas edições em que vamos ter a rubrica Poetas, a leitura em dia. Ah, e daqui a pouco o nosso resumo de imprensa, aliás, no caso até vai ser daqui a pouco, não o resumo de imprensa, mas sim o boletim meteorológico, com as temperaturas mínimas, aliás, sim, mínimas e máximas para as principais cidades, capitais de distrito e portuárias, e também o estado do mar, ou seja, temperatura da água e ondulação. Para já, temos então a voz bonita de Lynn Marley. A música chama-se You're In There. Vamos ouvir lá. She fulfilled her dream. All she wanted was to make you proud. You were there. At his birthday, few days ago, he got some presents, a big party too. And there were congratulation cards, as the years before, not ever. More. It could be wonderful. you be my medicine. Drive around the houses, find an open door, walk into my seat. There is so much more. It could be wonderful. It could be wonderful. We could be vulnerable. It could be wonderful. Get underneath my skin. I wanna let you in. You'll be my skeleton. It could be wonderful. Get underneath my skin. I wanna let you in. You'll be my skeleton. It could be wonderful. Get underneath my skin. I wanna let you in. You'll be my skeleton. It could be wonderful. It could be wonderful. It could be wonderful. Já cá estamos de volta, ouvintes, depois deste momento radiofónico, destas duas músicas. A última, Janet Devlin com Wonderful. E foi então assim que ficamos com mais dois temas. Vamos agora ao nosso boletim meteorológico, temperaturas mínimas e máximas para o dia de hoje. E também o estado do mar com a temperatura da água e também a temperatura da água e também... portanto, a ondulação. Vamos começar pelas temperaturas atmosféricas, a informações cedidas, por assim dizer, ou informações com fonte do IPMA, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Temperaturas mínimas para Aveiro, aliás, agora vai ser assim, mínimas e máximas. Só vou dizer números, ou seja, cidade mínima, máxima. Cidade mínima, máxima. Para ser mais imediato. Aveiro, 2, 15. Beja, 3 graus, mínima 15, máxima. Bragança, menos 4, 8. Braga, 3, 14. Castelo Branco, 1, 12. Coimbra, 3, 14. Évora, 0, 15. Faro, 8, 17. Funchal, 18, 22. Guarda, 0, 7. Leiria, menos 1, 14. Lisboa, 3, 13, peço desculpa. Penhas Douradas, menos 1, 5. Porto, 3, 15. Porto Alegre, 5, 13. Porto Santo, 17, 21. Sagres, 28, 17. Santarém, 1, 14. Setúbal, menos 2, 16. Sines, 6, 16. Viana do Castelo, 0, 13. Viseu, 3, 12. Vila Real, menos 2, 8. Santa Cruz, 13, 17. Horta, 15, 18. Angra do Heroísmo, 15, 17. E Ponta Delgada, 17, 19. Vamos agora então às temperaturas da água e a altura média da ondulação, que deverá andar pelos seguintes pontos. Aveiro, 13 graus de temperatura da água, ondulação de 1 metro, 1 metro e meio. Faro, 17, ondulação de 1 metro. Temperatura em Funchal, na temperatura da água, 21 graus, com ondas de 1 metro, 1 metro e meio. Lisboa, 14 graus. 1 metro, 1 metro e meio de altura nas duas ondas. Porto, 13, com 1 metro, 1 metro e meio de altura. Porto Santo, 20, com meio metro, aliás, 1 metro e meio a 2 de altura. Sagres, 16, com ondas de 1 metro, 1 metro e meio. Setúbal, 15, com ondas de 1 metro, 1 metro e meio. Sines, 16, com ondas de 1 metro a 1 metro e meio. Viana do Castelo, com 13 graus. Ondas de 1 metro, 1 metro e meio. Santa Cruz, 18. ondas de 2 a 3 metros de altura. 18 também na cidade da Horta, com 2 metros de altura nas suas ondas. Angra do Heroísmo igualmente com 18 graus, ondas de 2 metros. E Ponta Delgada com 2 metros de altura, 19 graus de temperatura da água, em informações cedidas ou consultadas, enfim, obtidas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Mais dois temas nesta edição do nosso programa. Vamos ficar com duas recordações. Vamos ficar com Kaoma e o tema Lambada, e também vamos ficar com uma música que eu acho que é bonita. É mais uma lambada, chama-se Frente a Frente. Chico e Roberta vão cantar esta melodia. Uma melodia que, antes de chegar ao Brasil, ou seja, antes dos brasileiros a acolherem enquanto sucesso, foi preciso vender no estrangeiro mais de 1 milhão de cópias. O principal país foi a Holanda. Surpresa, hein? Os holandeses a consumirem muita lambada nessa altura. Vamos então à música, ficamos com estes dois temas. Kaoma com Chorando Se Foi, também a música de Chico e Roberta, Frente a Frente. Bom dia com o Canal 1. ouvintes, depois deste momento musical, cá uma... Aliás, Chico e Roberta, com a música que dá pelo nome de Frente a Frente. Antes ficamos com Kaoma e o tema Lambada. Continuamos nós, a equipa do programa Antena Web Show, convosco aqui no Canal 1. Eu, Carlos Bonaparte e Adriana Flória, do outro lado da linha, que de vez em quando nos vai dando aqui umas dicas também, para seguirmos com energia o nosso programa. Vamos ficar com mais um tema antes do segundo intervalo e depois, para a terceira e última parte, vamos ficar com dois temas. Metendo saudades, por exemplo, desta música Little L, aliás, Little L, Cannot Eat, do Jamiroquai, e depois grande saudade desta música do filme Moulin Rouge, Lady Marmalade. A música é composta, neste caso, por quatro partes, cantada a quatro vozes. São elas Maya, Pink, Lil Kim, que aqui é rapper, Lil Kim, e, claro, Christina Aguilera. Quatro artistas, e que artistas, que ainda hoje estão no mundo da música. Cuidado com elas, hein? Vamos chegar com estes dois temas, aliás. Depois a segunda parte vai abrir com música de Blondie. Chama-se Another Day, aliás, Always or Another, se não está correto. Always or Another, ou seja, ou tudo ou nada. Antes, vamos recordar estas duas músicas, Jamiroquai com Ed de 99 e Lady Marmalade, música trazida aqui por Meia, Pink, Lil Kim e Christina Aguilera, mais Missy Elliott no comando. Música de 2001. Até já! Anger is heaven sent, so I've got to sisters. Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow. Him and mama lie, down old Moulin Rouge. Strutting her stuff on the street. She said, hello, hey, Joe. You wanna give it a go? Getting love from the dudes, four badass chicks from the Moulin Rouge. Hey, sisters, soul sisters, better get that dough, sisters. We drink wine with diamonds in the glass by the case, the meaning of expensive taste. You wanna itchy, come on, mocha chocolata. What? Rio Lady Mama. One more time, come on. Ciências fazem trilogia analítica, uma extensão da psicanálise elaborada por Norbert Kepp. É ele o protagonista deste espaço radiofónico que lhe levamos às quintas-feiras às 18h30 para refletir. É uma visão diferente e inovadora do mundo que não pode ser deixada de parte. Homem Universal, às quintas-feiras, às 18h30 da tarde, no Canal 1.

Olá ouvintes, bem-vindos à terceira e última parte do nosso programa Antena Web Show aqui no canal 1 da Antena Web. Já cá estamos depois de One Way or Another, sim, está correto, ou One Way or Another, é como se chama então a música dos Blondie, música de 79 que os One Direction, enfim, nós temos que fazer uma versão desta música, não é? Aqui está então a música dos Blondie, chama-se One Way or Another. Música que acabamos de ouvir nesta emissão do nosso programa Antena Web Show. Vamos à música então, voltando com... aliás, daqui a pouco vamos voltar à música. Para já, não, vamos à rubrica Poetas, rubrica deixada pelo Luís Gaspar. Esta rubrica é então a rubrica Poetas e que hoje vai trazer um poema do Sebastião da Gama, chama-se Madrigal, e é um poema tão pequenino que fala por si, fala por ele próprio. Vamos ouvi-lo. A minha história é simples. A tua, meu amor, é bem mais simples ainda. Era uma vez uma flor, nasceu à beira de um poeta. Vês como é simples e linda? O resto conto depois, mas tão a sós, tão de manso, que só escutemos os dois. Aqui está. Aqui está então, este poema bonito e bem deixado então aqui pelo Luís Gaspar. Vamos voltar à música daqui a pouco aí na Usinos, para já à quarta e última parte da rubrica Guia dos Astros. É então o que nós vamos escutar neste instante. Logo depois vamos ficar também com mais um momento musical e que se vai traduzir em mais dois temas. Não o que dizer dos Anjos e Perdoa-se Peço Demais, e ainda também os Santos e Pecadores com Não Voltarei a Ser Fiel. Pois, isto é o que faz quando se ama demais. Bom, depois está nisto, não é? Não Voltarei a Ser Fiel, a música então dos Santos e Pecadores, mas antes, eu sei que são duas músicas diferentes, mas a sequência de títulos é interessante. Anjos, Perdoa-se, Peço Demais, e depois Santos e Pecadores, Não Voltarei a Ser Fiel. Vamos ouvir, mas antes temos a quarta parte, já agora, que vai trazer os seguintes signos: Capricórnio, Aquário e Peixes, de 21 de dezembro a 20 de março, mais coisa menos coisa. Vamos conferir então a última parte da Guia dos Astros, depois os Anjos e também os Santos e Pecadores. Vamos à música. Bom dia, ou neste caso já boa tarde, com o Canal 1 e com o Antena Web Show. De volta, mais astral, com Guia dos Astros. Capricórnio, de 22 de dezembro a 20 de janeiro. Bem, capricorniano, hoje, segunda-feira, você estará confiante, de ânimo renovado para enfrentar qualquer situação. A vida amorosa atravessa um momento difícil, mas nada que não possa superar. Número de sorte para hoje é o 59 e a sua cor é o branco. Aquário, de 21 de janeiro a 19 de fevereiro. Para você de Aquário, a lua aumenta a sua espontaneidade. No campo afetivo haverá maior integração com o par. Número de sorte 45 e a sua cor para hoje é o azul. Peixes, de 20 de fevereiro a 20 de março. Para você de peixe, sua mente está mais afiada e você vai encontrar as palavras certas para se expressar. A chave do sucesso está em se fazer o que gosta. Vida amorosa, tranquila, pisciano. Hoje seu número é o 2 e sua cor é o vinho. Amanhã, logo cedo, estaremos de volta com o Guia dos Astros e as previsões astrológicas para o seu dia. Você ouviu aqui na Rádio Número 1, aqui na Rádio Número 1, Guia dos Astros. Perdoa-se, peço demais, teus olhos em mim são fatais. Perdoa-se, me quero dar, quem mandou a tua luz me enfeitiçar. Depois da lua, noite de ser, a alma fica nua se amanhã. hoje sou o amante que te vê dançar. Amanhã o errante que te vai deixar. Não, não voltarei a ser fiel, fiel. Regresso, ouvintes, agora hino aos hinos. Muito bem, o hino aos hinos esta segunda-feira vai falar sobre o hino da Geórgia. Ora, Geórgia, que é uma união entre dois povos, que nada tem a ver com os atuais, já são dois povos de há muitos anos, de há cerca de 2000 anos antes de Cristo, que se, tanto que estes dois povos, de ambos de origem georgiana, eles estiveram muito tempo separados, reúnem-se em 1008 depois de Cristo. A reunificação do Reino da Geórgia é um país que se manteve como independente até à integração na União Soviética, ou seja, até ao ano de 1921, quando se dá então uma anexação da União Soviética por parte da Geórgia. Portanto, aliás, uma anexação da Geórgia por parte da União Soviética. Portanto, a partir dessa altura, a Geórgia perde a sua independência. Ela vai recuperar a sua independência no dia 9 de abril de 1991, uma independência que só é reconhecida no Natal desse ano, portanto, a 25 de dezembro. A Geórgia, que é talvez a república que menos tem a ver com a ideologia soviética, no sentido de que tem uma cultura e um povo e até um próprio idioma totalmente diferentes. Quem vai a Tbilisi, por exemplo, percebe isso automaticamente. É um país pequeno, é certo, com cerca de 4 milhões e 900 mil habitantes, mas assim é um país que tem a sua cultura, tem já uma enorme tradição. Fazem a fronteira entre a Europa e a Ásia, por assim dizer, e é, portanto, um país que, apesar de... chegou a fazer parte, inclusive, da CEI, ou seja, a Comunidade de Países Independentes, mas acabou por sair em 2008, enfim, porque entendia que a presença da Rússia não era uma presença muito bem-vinda na questão de fazer parte, portanto, da... enfim, a Abcásia e ao Ossétia do Sul, problemas que já vêm desta altura, desde 91, portanto, a Abcásia, que até reconheceu primeiro a independência da... da União Soviética, ainda em 1990, e digamos que, de certa parte, entendia-se, não é? Os Abcásios são também eles, não só uma nacionalidade, mas uma nação, não é? São um país ainda mais pequeno que a Geórgia, mas tem também a sua independência, a sua própria etnia, porque muitas vezes é naquilo que as coisas se criam, portanto, nas etnias, e esta etnia Abcásia basicamente quis tornar-se independente. Os georgianos, que são muitos na Abcásia, quiseram reclamar, no fundo, do facto de que a Abcásia é composta apenas por 18% de Abcásia, ou seja, apenas 18% da população da Abcásia são abcásios. O que acontece é que, ainda assim, foi votado em 2000 um referendo sobre... aliás, em 2000 não, em 99, creio, um referendo que colocava a questão se os abcásios, ou seja, se os residentes na Abcásia defendiam a independência do país ou não. E 97% disse que sim, ou seja, a Abcásia independente da Geórgia. Em 2008, ou seja, a Geórgia entra em território proibido, ou seja, da Ossétia do Sul, para tentar, porque este também é os ossetas são também uma etnia, que neste caso se divide em dois países, um deles reconhecido muito pela Rússia, o outro não, precisamente porque a Rússia não interessa, a Ossétia do Norte, onde em 2003 se deu o massacre da escola, que matou mais de 300 pessoas, mas diziam então que se deu esta questão, ou seja, a Geórgia teve sempre estes dois conflitos com a Abcásia e também com a Ossétia do Sul. Nenhum dos dois ficou todo resolvido. A Abcásia é um país independente, reconhecido, da mesma forma que a Ossétia do Sul não é tão reconhecida, mas tem também a sua independência. Quanto à Ossétia do Norte, é apenas uma região administrativa, então, da Rússia. Posso dizer-vos que o hino da Geórgia é um hino recente, ele está, digamos, desde 23 de abril de 2004, ou seja, nem 10 anos tem, e é um hino que quer dizer liberdade, Tavi Supleba, música então que quer dizer liberdade. O hino foi composto... aliás, eu não sei quando é que esta música foi composta, não tenho aqui informação, mas basicamente ele foi adotado apenas a 23 de abril de 2004. Tudo isto depois do último soviético ter... o último político soviético ter deixado o cargo. Ou seja, já não havia forças soviéticas, nem políticas, tampouco, na renovada Geórgia, que se viu então livre desse domínio da União Soviética. O poder bélico da Geórgia é grande, mas, sendo um país pequeno, para as suas dimensões é grande, mas nada comparado com o de outras potências bélicas, portanto. A Rússia é um dos exemplos. Digamos, este hino é então uma alusão à liberdade, à recuperação da independência, também ao facto de ser um país tendencialmente crente. Não há aqui propriamente uma religião definida na Geórgia. Há, aliás, um respeito. Eu creio que este é um Estado laico, portanto não tem nenhuma religião, mas sim, há várias religiões dentro do próprio país. Talvez a maior religião seja o paganismo maior, o paganismo georgiano. Será talvez a religião mais expressiva. Mas há toda uma religião, aliás, há toda uma liberdade de religiões neste país, na Geórgia. E o que nós hoje vamos ouvir é precisamente o hino georgiano, que, enfim, foi adotado apenas a 23 de Abril. Deixe-me só dizer que entre 91, ou seja, entre 9 de Abril de 91 e 23 de Abril de 2004, foi adotado um hino que era suposto ser provisório, que era o antigo hino da República Democrática da Geórgia. Era suposto ser um hino, um hino provisório, mas acabou por se manter durante 13 anos. Foi adotado então apenas este em 2004, que é o hino mais recente, o hino então da Geórgia. Um país que não faz nem quer fazer parte da União Europeia, embora até podia, porque ainda faz parte da Europa e fez parte da comunidade de países independentes. Retirou-se, ou seja, entrou em 94, saiu em 2008. É um país hostil no sentido de, com relações externas, é um país bastante hostil, desconfiado, mas talvez porque ainda está na fronteira da Europa e não está na Ásia de todo, é um país que ainda vai ter alguma simpatia por parte da comunidade europeia. E agora sim, então, o hino Liberdade. Então, aqui, o hino da Geórgia, ou, se preferir, em georgiano, uma tradução aproximada, Tavi Supleba, o hino da Geórgia, que vamos ouvir agora, na edição de hoje, de Hino aos Hinos. E já que estamos ouvintes nesta edição do nosso programa, do nosso Antena Web Show, mais música para ouvir agora no nosso programa. Vou trazer-vos mais uma recordação, um tema que eu acho lindíssimo, e espero que o ouvinte goste. É um tema que dá pelo nome de Quem Vê Caras Não Vê Corações. Quem o canta é Romana. Eu até não vou demorar muito, só vou dizer que é um enorme prazer estar consigo aqui no canal 1 da Antena Web Edição para esta segunda-feira, dia 9 de dezembro de 2013, para ouvir agora Romana com Quem Vê Caras Não Vê Corações. Quando te vi, gostei de ti, do teu olhar. Logo pensei e acreditei, não me enganar. Pura ilusão, louca paixão, depois o fim. Mas só tinhas magia no que se via, mas no resto não era assim. Quem vê caras não vê corações, e às vezes tem desilusões, como aquela que eu tive contigo. Confiei no teu rosto lindo. Quem vê caras não vê corações, e às vezes tem desilusões. O meu melhor, por ilusão, louca paixão, depois o fim. Mas só tinhas magia no que se via, mas no resto não era assim. Quem vê caras não vê corações, e às vezes tem desilusões, como aquela que eu tive contigo. Romana, com quem vê caras não vê corações. E quem não vê caras também não vê corações. Mas há os cirurgiões. Ah! Há pessoas que veem caras e que veem corações, ó, Romana. Até, por exemplo, os cirurgiões, não é? Quando fazem lá as operações e não sei o quê, têm que ver o coração do indivíduo, não é? Quando fazem aquelas cirurgias cardíacas, ou como é que se chama aquela coisa, não é? Têm que abrir lá a pessoa e depois vem lá o coração lá bater e tal, não é? Portanto. É? E depois mesmo, por exemplo, quem faz uma radiografia também vê o coração. Isto hoje em dia já não é assim. Hoje em dia já muita gente vê os corações. Pois é. Pois é a vida, não é? Enfim, bom, vamos seguir com os momentos musicais, mas antes temos a Justiça em Cena com a Rádio Justiça, retransmissão autorizada pela Rádio Universitária, pela Rádio Estúdio Brasil. Vamos ficar então a conhecer mais dois momentos, mais um momento, aliás, de humor, com humor e automaticamente também é um momento didático. Justiça em Cena, Rádio Novela, que vamos ouvir então a partir de agora aqui no Canal 1, no programa Antena Web Show, que já se vai aproximando a passos largos do seu final. Até já! Justiça em Cena. Suspense. Drama. Comédia. História. O direito é coisa de toda hora, na vida de todo mundo. Começa agora, Justiça em Cena, a radionovela da Rádio Justiça. Episódio da semana, Degringolados. Evandro e a Felícia são dois namorados que juntaram os trapinhos e hoje moram juntos. Mas a relação entre eles não está muito bem das pernas. Levanta, Evandro. Mas eu acabei de... Levanta. Felícia, esse é o meu momento de descanso. Mas você prometeu. E eu vou cumprir. Você nem sabe o que é, né? E faz alguma diferença? Você me faz cumprir toda e qualquer promessa que eu faço. O cachorro, Evandro. O que tem ele? Ele está quase virando do avesso, precisando sair para passear, e você fica aí, lendo esse jornal. Pois saiba, Felícia, que essa é a minha oportunidade na semana de ler o jornal. Porque naquele escritório de contabilidade, onde eu trabalho para sustentar os seus luxos, isso não é possível. Luxo? Que luxo? Ter um cachorro para mim é luxo. Desde quando? Desde quando inventaram as pet shops. Desde quando inventaram roupa para cachorro, boné para cachorro, carro para cachorro. Só não inventaram emprego para o cachorro pagar todas as contas, né? Você sabe por que eu tenho um cachorro, não sabe? Ih, começou. Comecei sim. Nós temos um cachorro para evitar de falar da nossa crise conjugal. Eu já disse que não estamos em crise, Felícia. Somos apenas um casal como outro qualquer. Olha, bem que a minha mãe me avisou. Avisou o quê? Me disse pra não casar com um homem de segunda mão. Homem de segunda mão? Que história é essa? Você é um homem de segunda mão. Um divorciado. Eu era um divorciado até me casar com você. Agora eu sou um casado novamente. Aposto que você fez isso só para limpar a sua ficha, né? Que ficha? Sua ficha, do clube dos desquitados. Agora você tá falando como a sua mãe. Porque ela é uma sábia. Felícia, meu bem. Tudo isso porque eu não quero sair agora pra passear com o cachorro, é? O cachorro é a ponta do iceberg, Evandro. Você não acha que a gente tá inventando problema, não? Inventando? Milhares de pessoas, meu amor, bilhões até, se estapeando no mundo inteiro por comida, por água, por uma casa pra morar. E a gente aqui, brigando pelo quê? Por um cachorro. Você quer vencer a discussão com isso, é? Eu quero abrir os seus olhos diante de toda essa calamidade que está cometendo a nossa civilização. Veja, por exemplo, os haitianos. O que tem os haitianos? Estão vindo aos montes pro Brasil. E o que eles estão fazendo? Procurando um novo lugar para viver. Estão acabando com os nossos postos de trabalho. Ai, que bobagem, Evandro. Bobagem? Bobagem? Você vai ver que um dia vai ter tanto haitiano por aqui que vamos ter que aprender a falar a língua deles, seja lá qual for. Francês? Isso mesmo, francês. E sabe o que você está sendo neste momento? Com este papo de haitiano só para não levar o cachorro para passear? Um homem ponderado. Um xenófobo. Uma pessoa que acha que os estrangeiros vão destruir o seu país. Pois eu estou apenas defendendo o que é meu. O que é meu não, o que é nosso. Tá bom, palanqueiro dos oprimidos. Se você vai ficar falando esse monte de asneiras, eu levo o cachorro para passear. Eu tô falando sério, Felícia. Eu tô tocando num assunto muito delicado. Porque eu acho que o Brasil deveria fechar um pouco as portas, senão entra um monte de gente e nós, os brasileiros, os filhos da terra, seremos obrigados a emigrar. Emigrar, Evandro? Escuta o que eu estou dizendo. Se eu fosse do governo, não abriria a porta para mais ninguém. Nenhum gringo botaria os pés aqui. Então deixa a porta do Brasil para lá e vai atender a campainha, vai. Eu estou falando sério, viu, Felícia? Muito sério. Pois não? Acho-me raspar, acho pra cara chapa que ela faz chacar. Como é que é? Saibam o que vai acontecer amanhã, no próximo capítulo de Degringolados. Justiça em Cena, a radionovela da Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social. Supremo Tribunal Federal. Justiça em cena. Esta rádio novela promete. Vamos seguindo com mais música no nosso programa. Mas antes temos o nosso resumo de imprensa. As principais notícias que fazem ver Portugal e o mundo. Depois de um momento maior de descontração, vamos até algo mais sério, que são as notícias. E temos, desde já, algumas importantes. Mas, bom, vamos chegar a conhecer daqui a um bocadinho. Vamos chegar a conhecer, nestes instantes, quais notícias é que eu me refiro. Para já, deixo-vos então o convite para passarem pelo nosso site www.canal1, aliás, www.radiointerweb.info, ou então o site do canal, canal1.radiointerweb.info, e vão então poder ficar a acompanhar todas as notícias, todos os programas, as coisas que vamos publicando no nosso, os nossos programas, que vamos publicando no nosso site, onde está também este nosso anterior show, e vão poder ficar a conhecer todo o mundo de comunicação à vossa disposição. Desde programas sendo o que são, a programas noticiosos, como o anterior informação, que é diário, e tem também ele muita informação. Como é lógico, só poderia ser. O anterior informação só poderia ser. Diário de notícias. São os 5 títulos deste jornal. Trabalhadores das páginas amarelas contra despedimentos. Microsoft investe 2 milhões de euros e contrata 25 pessoas em Portugal. PSI20 sessão a subir 0,73% para 6.400,45 pontos. Os 7 negócios mais criativos de 2013. E estrangeiro rouba 1,1 milhões em investimentos. Correio da Manhã. Família brasileira aterroriza taxista. Noiva morre no IC1 a caminho do casamento. PJ apanha predador sexual no Porto, morre atropelada no quintal e duas colisões na tradicional 125 do Algarve fazem 8 feridos. Jornal Público, introdução de eleições primárias fora do horizonte dos partidos. PS acusa PCP e PSD de coligação negativa para desviar atenções. Pizarro, reeleito para a Conselhia do PS Porto, diz que a Federação foi a derrotada. Líder do PCP acusa a capital de querer recuperar mínimo perdido, aliás, o domínio perdido com a Constituição. E penas da prisão não resolvem os maus tratos aos animais, diz Miguel Tiago. Isto, para quem não sabe, agora, digamos, tratar mal animais dá direito a pena de prisão. Jornal de Notícias, já vamos tarde e ainda começamos, ou seja, já vamos tarde e começamos com menos, menos do que devíamos. Jornal de Notícias. Chefes de Estado começam a chegar a Joanesburgo para a despedida a Mandela. Maduro, Nicolás Maduro, vence eleições municipais. Manifestações fazem cair o governo tailandês. Maior casamento homossexual coletivo celebrou-se no Rio de Janeiro. E padre recusa funeral para poder apanhar azeitonas. Pois muito bem. Duas notícias que têm muito a ver com as boas práticas da igreja, não é? Eu ainda estou para ver este casamento coletivo no Brasil, se foi um casamento entre todos eles ou se foi aos pares. Jornal I. Isto, claro, é uma brincadeira. Ex-comissária da Qantas diz sofrer de Parkinson por exposição a pesticidas. Pires de Lima para nos Estados Unidos da América para comunicar Portugal como espaço privilegiado de investimento. Internamentos evitáveis aumentaram em Portugal na última década. Madeira sob aviso laranja devido à previsão de vento forte. E Eurogrupo reúne-se pela última vez em 2013 sem Portugal na agenda. Ou seja, deixamos de ter uma preocupação. Jornais de Negócios agora. Vamos para o Diário Económico. Mosca é uma nova agência para marcas com a coragem de arriscar. Mosca é uma agência. Não tem nada a ver com um animal. Bronze de Dulce não disfarça fraco europeu de Portugal. Wall Street prova primeiros ganhos da semana. Paulo Azevedo preside a comissão instaladora do Banco de Fomento. E ações dos TTT recuam ao segundo dia em bolsa. Jornal de Negócios. Ganhos da banca animam bolsa nacional, já que falamos que tinha havido uma evolução de 0,33%. Banco Alemão diz que a vida portuguesa vai dar maior retorno da zona euro. CTT deverão dar 180 milhões de dividendos até 2016. E agora o jornal Hoje. Capacidade das famílias suportarem encargos baixa entre 2004 a 2011. PE prepara, ou seja, a Presidência Europeia prepara Conselho Europeu de Dezembro. Seabra assina contrato de 150 milhões na Argélia. Autoestradas Brisa perdem 25% de tráfego nos últimos 5 anos. E Portugal quer fazer emissão a médio e longo prazo. A médio e longo prazo no início de 2014. Por fim, os jornais desportivos. Jogadores com alergia aos golos. Renovação de Ederson cada vez mais difícil. Futebol Clube do Porto paga 640 mil euros a Quaresma. É uma notícia do Correio da Manhã. Críticas obrigam Jesus a mudança. Também é uma notícia do Correio da Manhã. E Pinto da Costa deixou 4 cartas escritas antes de ser operado ao coração. Aliás, peço desculpa. Ele deixou 4 cartas antes de ser operado ao coração. Uma notícia do Jornal Notícias, citado pelo jornal O Jogo. Jornal Record. Chile terá argumentos de luxo no Mundial. Soleimani a crescer já pisca olho à Champions. Nome de motoqueiro e curvas de acelera. Escolha os seus 23 jogadores para o Mundial 2014, é uma permissão aqui do Jornal Record. E por fim, Enzo Pérez em risco para jogo de olhão. Por fim, o Jornal do Jogo, há pouco me enganando, disse que era o jogo, era a bola. Agora sim, o Jornal do Jogo. Resumo, tem aqui dois destaques interessantes. Pronto, uma delas é a chave toda a bola, não há grande título a destacar aqui. O resumo do Gil Vicente Sporting também, então. Sporting venceu e está na frente do campeonato. Chaves vence Penafiel em jogo emotivo. E também tem aqui os jornais, os resultados da 14ª jornada. Pois é, são estes os títulos de imprensa. Vamos voltar à música, seguindo com mais uma melodia. Rony Veloso traz-nos a sua Máquina Zero para ouvir nesta edição do nosso programa, do nosso espetacular, inigualável, inconfundível Antena Web Show. Não sem antes termos mais um momento singular, único e como mais ninguém sabe fazer, como o Dr. Bimpolho. E depois então a Máquina Zero, que é uma música também ela bem disposta, animada e graciosa, de Rui Veloso, Antes então, o Dr. Pimpolho, vamos ouvi-lo já de seguida. Chuchu Beleza, Chuchu Beleza, Chuchu. Chuchu Beleza, yeah. Doutor Pimpolho. Marcelos! Pimpolho! Pô, que bom te encontrar, Marcelos! É mesmo, hein? E como é que tá a família, o Pimpolho Júnior? Ah, tá tudo bem, graças a Deus. E você? Como é que tá a esposa, as crianças? É, vai bem, vai bem. Ih, Marcelos, hein? Puxa vida, quando é que foi a última vez que a gente se viu? Foi na despedida de solteira do Rabelo. É verdade, hein? Pode crer. Puxa, aquela despedida foi da pesada, hein, Pimpolho? Deus me livre, meu. Nunca vi nada igual. Eu me lembro como se fosse ontem. É verdade. Puxa, você lembra? Eu não acreditei quando eu vi aquele micro-ônibus lotado de garota de programa chegando no sítio dele. É verdade, meu. Eu lembro. E as meninas pulando na cama elástica junto com o Pereira. E ele tentando empurrá-las pra fora. Lembra disso, meu? Claro que lembro, pô. A menina quase quebrou o pescoço. Nossa, você lembra? A coitada bateu a cabeça tão forte no chão que derrubou meu copo de uísque que tava em cima da mesa. Ai, ai, viu? Você lembra? Se não fosse o Correia, acho que ela tinha morrido. Deus me livre, Pimpolho. Já pensou? Ia sair em tudo quanto é jornal. Ai, ai. Mas faz tempo mesmo, hein, Barcelos? É, Pimpolho, não faz tanto tempo assim, não, né? Essa despedida foi o quê? Foi no mês passado? Então, meu, não faz tanto tempo pra você. Pra mim, se eu fico um mês sem aprontar uma farrinha, eu já fico maluco, meu. Vai se fuder. Ô, Barcelos, você ainda tem o telefone daquela sua amiga lá? Doutor Pimpolho. Você ouviu Chuchu Beleza com Felipe Xavier. Chuchu Beleza. Fique ligado na Mix, que daqui a pouco tem mais. Chuchu Beleza. Mix. Estamos ouvintes depois desta música aqui do Ruivoso Máquina Zero. A partir de agora vamos ouvir mais um Leitura em Dia, uma rubrica levada a cabo pela Rádio Universitária do Minho e que hoje vai-nos deixar mais uma sugestão literária. O que é que temos para ouvir aqui pela Leitura em Dia, pela Rádio Universitária do Minho, é o que vamos conferir a partir de agora, neste dia 9 de dezembro de 2013. Daqui a pouco, mais música. Já lhe digo qual é que é. Para já, Leitura em Dia. Leitura em Dia. De segunda a sexta-feira, na Universitária, uma sugestão literária. Com António Ferreira e Sérgio Xavier. Seja bem-vindo à Leitura em Dia da Universitária, edição de segunda-feira com um romance da autoria de Gillian Flynn. Chama-se Lugares Escuros, esta é uma edição da Bertrand. Por norma, o policial norte-americano é muito fácil de delimitar. O policial, o thriller e outros registros afins submete normalmente àquele ABC da questão do onde, como, porquê, quando e quem. Há o canon, estabelecido por grandes autores, Dashiell Hammett e Raymond Chandler, que tem sucedâneos em Ed McBain e Mickey Spillane, e até James Ellroy, comungam um pouco, ou pelo menos alinha a sua prosa neste estereótipo, ou pelo menos neste formato, embora acabe por fugir um pouco a este tipo de enquadramento, quanto mais não seja por situar, num tempo político muito preciso, A Caça às Bruxas, de Edgar J. Hoover, e depois o governo de John Kennedy. Esta Gillian Flynn é um caso também muito particular e também não é um erro nosso, nem uma injustiça, colocá-la naquele universo muito particular de Stephen King e de Dean Koontz. Aqui estamos no domínio mais do psicológico, de universos abafados, pesados, claustrofóbicos. Alguns dos romances do mestre King realmente comungam também dessa meia esquadria que é o romance policial, que levanta sempre um mistério a ser solucionado. Normalmente no mestre fica sempre a pergunta sem resposta, mas aqui em Gillian Flynn não, ela realmente faz parte e pode ser alocada nestes dois grandes mestres deste romance psicológico de densidade quase doentia. Gillian Flynn, ela nasceu em 1971 no Missouri, portanto no Midwest, no profundo norte-americano território central. Ela é autora dos romances Parte Incerta, que já foi editado pela Bertrand anteriormente, e de Objetos Cortantes, que foi o seu primeiro livro, vencedor do Dagger Award, uma alta condecoração, para romance de estreia, e depois uma votação da Book Sense Award e do Discover Award da cadeia de livrarias Barnes & Noble. Ela vive atualmente em Chicago, que também é a sua zona de origem. Neste romance, o que temos? Temos exatamente esse Midwest profundo, central, rural, onde não há futuro. Os estados são o do Kansas e do Arkansas, portanto, também na zona do Missouri. Temos uma família disfuncional, entregue aos cuidados de uma mãe, Patty Day, que é incapaz de educar e encontrar até a alimentação e o vestuário. Ela é mãe de 4 filhos, 3 raparigas e um rapaz. O seu marido é alcoólico e está num percurso de penúria e errante. Ele chama-se Runner, é uma personagem importante no desenrolar desta trama romanesca, e depois temos dois momentos, de facto, em termos de narratividade, aplicando o jargão, a dois momentos. 1985, que é um ano da tragédia familiar, sem se saber bem o porquê, Patty, Michelle, a sua filha Michelle e Debbie Day acabam por ser trucidadas num momento de violência um tanto ou quanto irracional e apocalíptico. Depois, na atualidade, escapa disto tudo o seu filho Ben Day, e uma outra filha que é a mais pequena da família, a mais jovem, Libby Day, que na atualidade procura perceber e entender o porquê dessa tragédia traumática que arrasou completamente a sua família. Ben cala-se, é preso e depois o desafio lançado por um clube, nos Estados Unidos há clubes para tudo, o Kill Club, a troco de alguns, de umas centenas de dólares, Libby Day vai tentar perceber o porquê desta tragédia brutal que assolou a sua família. Um excelente livro, não é um policial típico, nem atípico, é mais um romance à volta daqueles horizontes que não existem nesta zona central dos Estados Unidos, onde as famílias estão completamente à deriva e entregues à sua má sorte ou ao fado completamente trágico, que é muito típico destas sociedades puritanas e muito moralistas. Chama-se Lugares Escuros, o romance que abre esta semana de leitura em dia de uma autora norte-americana, Gillian Flynn. Esta é uma edição da Bertra. De regresso depois da leitura em dia, sugestão para esta segunda-feira, dia 9 de dezembro, mais dois temas. Antes de conferirmos a última rubrica do nosso espaço radiofónico, que está, como já disse, a aproximar-se a passos largos do final, vamos ainda ficar com temas de Irina Alegrova. A música chama-se Alegrova. Isto não vem de alegria, não. Mas é curioso, eu gosto muito dos apelidos russos. Como é que era? Era o Molotov, era o Korayov, era... como é que é? Agora fugiu-me aqui o nome desta artista. Ah, Alegrova, né? Há vários assim, Saltskova, enfim, há vários apelidos muito engraçados. Este é de Irina Alegrova. A música chama-se Fotografia. Vamos também ficar com Diana Gurdskaya. Diana Gurdskaya, que nos vai trazer o tema Tezaes Mamá. Uma balada bonita que vamos conferir. Tema 2006 da cantora Diana Gurdskaya, que é da nova geração russa de artistas, dos quais pertence a grande Yulia Savicheva, que tantas vezes ouvimos no nosso programa, no nosso antena web, com grandes músicas, com várias músicas também. Vamos para já ficar com estes dois temas. Daqui a pouco, a palavra de fé com o Gil Vander Moreira. Para já, Fotografia, anos 80, ao som de Irina Alegrova. Может быть, я виновата сама, фотография, где мог ты улыбаться, хотя улыбкой вряд ли что исправить. Фотография 9 на 12 с наивной подписью на память. Фотография, где мог ты улыбаться, хотя улыбкой вряд ли что исправить. Ты знаешь, как больно, мама, одной по земле ходить. Как хочется мне до озноба прижаться к рукам твоим, тебе рассказать о взрослой, о первой моей любви. Ты знаешь, мама, он какой, он не такой, как все, он не такой другой. Словно дождь подступает, мне с ним хорошо молчать. И если ты слышишь, мама, скажи, что ему сказать. Ты знаешь, мама, он какой, он не такой, как все, он не такой другой, надежный лад. Diana Gurtskaya com este Tezaesh Mama, música que acabamos de conferir nesta edição do nosso programa Anterior Show. Antes, Fotografia, na música, na voz, aliás, de Irina Alegrova. Palavra de fé com Gil Vander Moreira, a partir de agora, para todos aqueles que a necessitam, para todos aqueles que a procuram, para todos aqueles para quem esta palavra tem algum efeito positivo. Vamos conferir com a máxima atenção palavras de fé na voz de Gil Vander Moreira, o padre Gil Vander Moreira, daqui a pouco as despedidas da nossa edição do Antena Web Show. Preparem-se porque vem aí mais uma raridade da música da ex-União Soviética. Eu tenho uma... Não sei o que eu para aqueles lados, isto é Roménia, é Rússia, depois está tudo, União Soviética, vai tudo. É Ucrânia, é Geórgia, é Arménia, vai tudo. É a Bulgária, pois é a Bulgária também faz fronteira com a Roménia. É a Bulgária, a Hungria, que já teve a Transilvânia. Que... Não sei o que é que se passou comigo quando nasci. Não sei, há uns que nascem virados para a Lua. Eu nasci virado, não sei para onde, mas para algum sítio foi. Para aqui, não de certeza, porque. Muitas das músicas que nós aqui ouvimos é Hungria, Roménia, União Soviética, atual Rússia. O Inalzinos, querendo ou não querendo, lá vamos ter a... Ele é União Soviética, é Geórgia, vai tudo também. Ah bem, muito bem. É, interessa. Aliás, até há um programa chamado Manhãs a Leste, não é? Que é feito aqui pela minha pessoa. Isto realmente... É? Eu acho que o único país que testou aqui é mesmo a Alemanha, que não sendo um país do leste europeu, tem também uma forte presença musical nas minhas escolhas, não é? Portanto, acho que é assim a única coisa. Mas eu acho que fiquei... Eu não sei se das duas uma. Eu não sei se gostei tanto do alemão ou se fiquei tão traumatizado com o idioma, mas o que é certo é que muitas vezes me lembro... Traumatizado como quem diz, não é? O alemão é muito diferente do português, não é? O alemão tem três géneros. Nós aqui temos três géneros. Há o homem, há a mulher e há o indeciso. Agora foi um bocadinho mau. Mas na Alemanha, isto é geral, ou seja, na Alemanha há, eu não sei se foi pela gravidade da situação ou não, mas o que é certo é que na Alemanha já há, tal como em outros países, aliás, no romeno também há, na Roménia também há, no idioma romeno também há três géneros. Há o masculino, há o feminino e há o neutro. É como o alemão. Só que eu no alemão foi a primeira vez que me deparei com um caso desses, não é? Aliás, em que mulher é a mulher e... Ah, menina, não é? Mädchen é das, ou seja, é neutro. Como é que uma mulher é neutro? Ah, lá que maçã se diga o maçã, até entendo. Assim como nós aqui dizemos a garagem ou a viagem... Os franceses e os espanhóis dizem um viagem, não é? Está bem, entende-se. Mas masculino, feminino, não é uma coisa. Agora, como é que uma mulher, seja mulher, menina, bebê, o que é que seja, como é que é neutro? Está bem, mas pronto, eles já sabem. Se não sabem a quantas andam, isso já não é nada comigo. Chega de ser mauzinho. Vamos usar as palavras de fé. E já voltamos para as despedidas de mais uma edição do nosso Antena Web Show. Eu volto daqui a pouco. Até já! Você vai ouvir agora Palavras de Fé com Frei Gilvander Moreira. Bem-vindos e bem-vindas a mais um Palavras de Fé. Hoje vamos refletir sobre a conclusão do episódio parábola do Bom Samaritano. Jesus, depois de contar o episódio parábola, retomou o diálogo com o escriba, redimensionando completamente a pergunta feita no versículo 29. Quem é o meu próximo? Jesus perguntou, na sua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Essa nova pergunta redimensiona completamente a forma de entender a relação com o próximo. A relação se dará não mais com base em mim mesmo, mas sim com base no outro, e principalmente o outro que sofre. Para o sacerdote, o levita, o homem semimorto havia se transformado em um obstáculo, enquanto para o samaritano, este mesmo homem caído à beira do caminho transformou-se em motivo para proximidade. O sacerdote ou levita não apenas ignoraram o homem semimorto, mas foram-lhe indiferentes, distanciaram-se e contornaram o obstáculo. De outro modo, o escriba, mesmo evitando pronunciar a palavra samaritano, reconhece o samaritano como referência a seguir. Jesus, com dois imperativos: vá e faça, convida o escriba a ser um discípulo do bom samaritano, o que pode causar desconforto, pois normalmente pensa-se que só se pode ser discípulo de Jesus, e não se poderia ser discípulo do samaritano, mas se pode e deve. Há uma discordância entre os versículos 29 e 36. O escriba perguntou: quem é o meu próximo? E Jesus, depois de contar o episódio parábola, perguntou ao escriba: qual destes três te parece que se tornou o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Lucas, no segmento de Jesus, com o episódio parábola do bom samaritano, transforma a pergunta do escriba em tomada de consciência da sua concepção medíocre em relação à antiga tradição. Segundo esta, o próximo era um conterrâneo, um compatriota. Bastava ser solidário com os membros do mesmo país. Isso muitas vezes ocasionava a exclusão dos estrangeiros e de tantas outras categorias sociais. Jesus quer fazer o escriba dar um salto de qualidade e reconhecer uma nova visão de acordo com o universalismo por ele introduzido. Lucas escreveu para quem já conhecia o Evangelho de Marcos. Portanto, escreveu para formar os seus discípulos e não somente para informar. É provável que no meio dos discípulos de Jesus alguns estivessem agindo como escriba, o que nos leva a concluir que um dos objetivos de Lucas 10, de 25 a 37, é alertar os discípulos com posturas semelhantes às do escriba para que se convertam e transformem-se em melhores discípulos. Que o Deus, que é amor infinito, nos abençoe. Visite o sítio de Frei Gilvander na internet, www.gilvander.org.br. Fique com um abraço terno de Frei Gilvander Moreira e até o próximo Palavras de Fé. Você acabou de ouvir Palavras de Fé com Frei Gilvander Moreira. E já cá estamos, ouvintes, depois das palavras de fé do Padre Gilvander Moreira, chegamos ao final de mais uma edição do nosso Antena Web Show. Aos ouvintes deste espaço radiofónico, agradeço imenso pela vossa presença. Vou deixar-vos com mais música, vou deixar-vos com mais dois temas para o término desta edição. Vamos até à antiga União Soviética para ouvirmos Zin Liana e a música Trava o Doma, e depois um tema que eu acho fantástico, de Lyuba Alisik. A música chama-se nem mais nem menos que Me Oduzayem. Música então do cantor Lyuba Alisik, um tema que já tem 9 anos, mas continua a refletir e de forma muito clara a música tradicional da Bulgária. Pois é. Hoje ficamos por aqui. Aos ouvintes, desejo a continuação de uma ótima tarde agora, na companhia então do canal 1 da Rádio Internet. Já de seguida há novo ato, com uma peça que se divide, um auto neste caso, que se divide em 3 partes. A primeira vem hoje. Bom dia, ouvinte. Até amanhã. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери, грустим мы о земле, она одна. А звезды тем не менее, а звезды тем не менее, чуть ближе, но все так же холодны. И как часы затмения, и как часы затмения, ждем света и земные, и видим сны. И снится нам не рокот космодрома, не эта ледяная синева. А снится нам трава, трава у дома, зеленая, зеленая трава. Путями неизбитыми, прошит метеоритами простор. Оправдан риски мужества, космическая музыка, вплывает головой наш разговор. Какой-то дымки матовой, земля в иллюминаторе, вечерняя ранняя заря. А сын грустит о матери, а сын грустит о матери, ждет сына мать, а сыновей земля. И снится нам не рокот космодрома, не эта ледяная синева. А снится нам трава, трава у дома, зеленая, зеленая трава. Znam da si kraj mene, rekao bih da sam sanjao, jednom sam te gubio, jednom, ali više ne. Ne, ne, ne, ne odustajem, lako se ja ne predajem. Nek te noćas drugi čeka, njemu više nema leka, jer što je moje, moje je. I ko može da me krivi,